Ryanair 6143, torre 118, decimal 6. Nós é um, seu solo, aos 28, liga direita, chama 219, o solo. 219, o... Que o trem 6143 de pouso pista no zero, vento 120 graus, 8 nós. Prossiga. Vai para Lima Ciente, reporta na rotatória visual com campo. O 3145 está autorizado, puxa, acionar imediato, já está pronto, né? Aguarde 4 minutos, já está o plano aqui pra, autorizado. O Note 56 autorizado o funcionamento do... Não, aguarde, aguarde o instante no 2, o Note 56, perdão, aguarde. Aguarde, vai aguardar o táxi da aeronave da TAM, pode estar autorizado seu puxo, ok? Sim, na 11 está autorizado o seu táxi. Confirmando para um 856, vai aguardar o estacionamento da aeronave da companhia no local onde o TAM liberou agora a sua esquerda, ok? Aí depois vai ser autorizado. Onde está na Alfa 4D? 7601, aguarde para ingresso. Vai ser o portão 4, aguardando a hora da transição. Tá? Aguarda. Partícula de táxi da Ponte Fera e aguarde 4 minutinhos só. Meus alunos ingressos à esquerda no pátio, observando o deslocamento da aeronave da TAM, estaciona portão 4. Ingresso, pátio, portão 4. E 3145 foi para a cota? Sim. Autorizado para o Galeão 340 na APZU-10, SMAP, do Poluto, conforme o plano. Decola da 1-0 por rua direita na saída da El, Leda e depois rua Bride. Aciona 5526, o controle 19 decimal 35. Correto, 3145, chame para acionamento. Chame, perdão, chame a torre 186 para a decolagem. 2186, obrigado, pode. Então, 6143, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, zero pronto. Autorizado 3145, alinhar e decolar, vento 130 graus, 1 zero. Ativo, chame táxi, altímetro 1012. Uno 43 da Oceaneta, livre ingresso via Juliette, posição 09. Lima, chama a torre 198, decimal 6. 19, senhor MC, o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre em 18, meia dúzia. Altímetro 1012, tenha uma boa noite, para 3567. Salvador, boa tarde, o TAM 3145, passando agora os 3.700 por nível 380. Oi, TAM 3145, contato radar, salva 340, saída da EL. Positivo, 3145, na saída da EL 340. Olha, mais Papa Lima na rotatória. Mike Papa Lima, chama a torre 118, decimal 6. 86. Torre de Salvador, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, continue a aproximação via setor norte, qual pátio? Pátio DBTA, senhor. Então, autorizado direto, aproximação, cabeceira 17 BPA, informe no solo, vento 130 graus, 629 Lima. Cabeceira 17, ação DBTA, Lima. Salida o táxi direito, no posto pela torre em 18 metros. Bom voo e boa noite, 1850. 3629, boa noite. É, está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Aposulu 16, até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano apresentado. Decola da 10, curva direita, subida da El, em seguida para Leda e Bride. O transponder é 5522 e controle 1935. Contei. E 29, chama para acionamento. Final de 3 milhas, o Mike Papa Lima. 6 Papa Lima, informando o solo, pistola 7. Manda, falando. Gol no 612, chama Torre 1 no 8, esse é o Almê. 26, boa noite, obrigado, meu 2. Boa noite. Deixo 3567, autorizado, aliás, mantenho no 0. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 612. O meu Fox Lima considera isso aos 40, frequência livre. Então, o Mike Bravo Uniforme, acione identificação, desce para 050, chega na mão. O que é o Pátio 4, informe do som. Positivo. O Pátio é o Pátio 5, positivo. A Pátio 5 está direto, então, direto, baixa altura até o Pátio 5 e informe no solo, vento 1, 30 graus, 8 anos, lembra? Lembra? 856, decola aos 41, controle 1, no 9 decimal 35. Colo 9, decimal 25, Golo 956. 1935. Colo 935, Golo 956. 3567, 140 graus, 109, Salvador, Jet 6722, boa noite, posição 7, informação, tanto copia, galhão. O nível que tem aqui é o 360, é isso mesmo? Confirma. Ok, o EB 6722, autorizado para o galeão, nível de voo up, perdão, nível de voo 360, aerovia Aperzulu 10. Decola da 10, curva direita, subida da El, seguida para Leda e Bride. O transponder é 5525. E o controle em 119 decimal 35, poder. Galeão autorizado, 360 ao nível, Aposulu 10, aerovia, decola da El, Leda, Bride, curvando a direita na 10. 5525, 1935, controle 6722. 6722, correto, chão para acionamento. Camarada, os dois. Desde 17, era possível leva pela direita, seria 3567. Autorizado, 3567. 3567. 3145, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 51, confirma secundário? 3325. 513325, boa noite. Solo as 44, livre à direita, 1219, solo 1. Governo 2, boa noite, prossiga via Alfa e Kilo para o pátio 3, até o balizador, pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, meu Deus. Controle está ciente, estou tentando coordenação, Gol 856. Nove, autorizado o estacionamento no 10, chame táxi, o Kenegão 012. Meia foi autorizado para o do Romeu Fox 018. Oi, chama Recife, 12545, alterno 2085. Gol 1856, vai chamar agora Recife 12545, alterna 2085. 2545, 2085, boa noite. Gol 1434, boa noite, está autorizado para Recife, nível de voo 370, pela Aper Whisky 58. Decola da 10, com curva esquerda, subida Fuca, transição Caju. Transponder é 5535 e o controle em 119 decimal 35 potência. Dois, três, quatro, correto, chama o estacionamento portão 1. 3567, chama Recife, 1260, terra 288. Muito bom, bom. Uniforme, reautorizar 3000, ajuste na 0-1-2. 01. Me chamou o solo? É o voo 601 no conforme 360 Galeão. E no 601, é 360 para o Galeão, autorizado pela Aquazulu 10. Decola da 10, curva direita, subida da EU, Leda Bridge. O transponder é 55. Não, perdão, foi tanto. 629 que chamou para o táxi, não é isso? Não, negativo. Então, perdão, vamos de novo. O voo 601, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Aperslu 10. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da EU, Leda e Bride. O transponder é 5542 e o controle 119.35. Proteja. 601, está autorizado Galeão, nível 360, decola 10, curva direita, Sahel, Leda Bridge, Ampla Zulu, 1-0. 5542-935, bom, entra. O 601, correto, chame para acionamento no porto 4. Correto. Solo Salvador, tá? 3629, tá pronto para o táxi. Tá com 49 a bordo, 4 horas e 14 de autonomia, alternando Galeão. Galeão 49, 4 horas e 14. Tá autorizado o táxi, Pátio Uno, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, altímetro 1012, chame a torre 186, quando pronto, boa noite. Tomar 10 para a de voo 050. Três 3897, 340 para o Galeão, já aprovado. O aerovia Ampersolu 44. Decola da 10, curva direita, subida da EU após Leda e eu disse. O transponder é 5545, controle 1935, contente. 3897, confirmando 5545 ao transponder, chame para acionamento. Bravo Uniforme 2000, ajuste na 02, livre LS, aporte estabilizado. Livre LS, aporte estabilizado, na 02, mais certo. 3629, autorizado a linhagem decolar 130 graus 109. Tá livre, elemento decolar de rota 3629. Decola 5-6, controle 19, decimal 3-5. 19-3-5, tá 3-8. Tá 3-6-2-9, boa noite. Oi, pessoalmente. Com a 2-3-4, autorizado o acionamento. Portão 1, um, chame táxi. O altímetro no 0-1-2. Ok, está autorizado.